Isto vai ficar fantástico no nosso quarto da faculdade. Lily, a faculdade não é só decorar o nosso quarto. Vamos ganhar formação e expandir a nossa mente. Espera, tendo isso em conta, qual destes óculos falsos me dá um ar mais intelectual? São estes ou... estes? Achas mesmo que te vais safar com óculos falsos durante 4 anos? É claro que não. No 2º ano, uso lentes falsas. No 3º, cirurgia a laser falsa. No 4º ano, vou ter de voltar a operar um dos olhos, por isso vou andar 1 semana com uma linda pala. Tu tens sempre de ter um segredo, não é? E ainda agora acabaste de tirar a tua fiel peruca da Ana. Que vergonha! Oh, quem é a universitária inteligente que está aqui? Ah, só posso ser eu. A sua filha é a mentirosa compulsiva que está de óculos falsos. Sabem o que é? O atencioso pai de alguém encomendou umas camisolas de Stanford. Achei que iam gostar de usá-las amanhã na recepção. Oh, pai, isto é... para devolver, não é? Estás a falar de quê? É perfeita. Se quiseres que perca todas as minhas formas. Se puser o capuz, nem se vê que sou uma miúda. Como disse, é perfeita. Vá, Lily, veste a tua para eu tirar uma fotografia às minhas universitárias. Oh! Então, posso pôr-me aqui debaixo? Aí é? Vais ver quando quiseres que te empreste o meu carro em Stanford. Ai, sim? O que é que vais fazer? Escondes-te na camisola? Toim! Estou? Tenho de me livrar desta coisa. Eu já vos disse, a Miley agora não está interessada em fazer nenhum filme. Sim, vou para a faculdade e nenhum filme vai alterar isso. Ouça, a ela não lhe interessa se vai ou não contracenar com o Tom Cruise. Diga ao Sr. Spielberg que agradeço, mas não queremos. Pai, compraste uma camisola gigante, estás a falar do produtor e realizador que ganhou 3 Oscars da Academia, fez o Tubarão, Parque Jurássico, ET, Homens Negros e quer que eu entre no seu novo sucesso, que não é uma missão impossível, mas tem o Tom Cruise, repete lá. Pensar reconsiderar e aceitar fazer este filme? Oh, pai, é o Stephen Von Holmes Spielberg, o maior realizador de sempre. Pronto, voltei. Vamos tirar uma fotografia à dupla de amigas com a Miley na camisola dupla. Não teve graça, é humor de faculdade. Nem acredito que vamos fazer isto. Estou tão orgulhosa de ti. Abdicaste do segredo e puseste a tua carreira de parte só para irmos juntas para a faculdade. Bem, quem faria? Eu não sei se era capaz. A sério? Sim, tu és mais do que a minha melhor amiga, és a minha heroína. Ouviste, Miley? És a heroína dela. Tira lá a fotografia. Deixa ver. Oh, vai ficar tão bem nas minhas colagens. Vou enviá-la por e-mail ao Oliver porque estou linda. Oh. Faço o quê? Ligo ao Spielberg ou esquecemos isto? Miley? Quero entrar no filme mais do que tudo neste mundo, mas assim é desiludir a Lily e não posso. A não ser... que tu insistas que eu faça este filme e não vá este ano. Como sabes, és o meu pai e os pais é que sabem. Amor, não podia dizer-te para não ires para a faculdade. A decisão tem de ser tu e de mais ninguém. Está bem. Vou ser uma boa amiga e vou com a Lily para a faculdade. Sabes, quanto mais perto estou dos 18, mais inútil te tornas. Querida, desde que uses esta camisola que repele rapazes que te comprei, chama-me o que quiseres. Uau! Isto é de quem? Steven Spielberg e Tom Cruise. Oh, boa! Olá, Miley. Eu e o Steven queremos mesmo que faças o filme. Esperemos que o guião e os bolinhos te convençam. Beijos, Tom. PS, este cartão vai autodestruir-se dentro de 5 segundos? Deve ser. Outra crianças. Elas viram isto de pernas para o ar, bloqueiam os meus clientes. Os pais perguntam-te sempre se queres ajuda para encontrar a mãezinha. Essa teve piada. Mas sabes o que é que tem mais piada? As novas regras. Proibido. Tronco nu, pés descalços e Jackson. Não tenho tempo para piadas de segunda, rapaz de segunda. Tenho trabalho para fazer. Tu a trabalhar? Bem. A fazer o quê? Stuart? Está na hora. Oh, não. Agora organizas festas para crianças? Penduram-te como se fosse uma pinhata e batem-te até saltarem doces? Não, não me saltam doces. Saltam conhecimentos. A minha função é educar e iluminar as crianças de hoje sobre o seu lugar no glorioso ecossistema que é a nossa Terra. Esta é a minha amiga Braços. Ela é uma cobra pitão birmanesa, uma das 6 maiores cobras do mundo. Mas onde é que tu vais? Não foi isto que ensaiámos? Algumas cobras usam veneno para paralisar as suas presas. Outras limitam-se a apertá-las até à morte, como a Braços está a demonstrar agora. Oh, vais que lindas estrelas! Esta é a melhor festa de anos de sempre. Jackson, porquê é que te metes sempre nestas situações? Deve haver um trabalho melhor do que ser uma espécie de aperitivo para cobras. Achas que não tentei? Ando há semanas à procura de emprego. Até ando com o meu currículo. Na esperança que haja alguma vaga nas empresas onde trabalham estes pais. Não admira que não consigas emprego? Este currículo está uma desgraça. Isto é urina de cobra? É. Olha, eu preciso do dinheiro. A Siena está sempre a comprar-me grandes prendas e eu nunca tenho dinheiro para lhe comprar nada. E ela está quase a fazer anos e eu quero oferecer-lhe uma prenda tão bonita como o relógio de ouro maciço Gordes Fagan Flagan que ela me ofereceu nos anos. Já viste como é fã... Jackson, isto é teu? Saiu num vomitado de abraços. Obrigado. Olá, querida. Tudo bem? Estava a pensar que horas seriam. Deixa-me ver no meu lindo relógio que me foi oferecido pela minha ainda mais linda namorada. São... 2:20. Daqui a 4 horas já posso tirar este biquíni, vestir uma camisola confortável e ir ter contigo. Ou, se estiveres atrasada, podes vir vestida de bibi-bibi-biquíni. Tens tanta graça. Está bem. Vemo-nos mais logo. Está bem. Adeus. Jackson, se estás assim tão desesperado, podes voltar a trabalhar para mim. Não! Ah! Sabes, posso estar cheio de dores e ter o relógio cheio de pelos de rato morto. Mas tenho a minha dignidade. Ora bem. Pronto para lutar com o canguru? A pergunta é, será que o canguru está pronto para lutar comigo? Macacos me mordam isto, é mesmo fantástico. Pois é. As pepitas de chocolate são bestiais. Estava a falar do guião, é perfeito para mim. Vais esquecer a faculdade e a Lily? 1 minuto. Não me deixaste sonhar nem 1 minuto, pai. Mile. Tive uma ideia. Eu podia adiar 1 ano da faculdade. E a Lily? Tens sempre de estragar a festa. Miley, tens de lhe contar. Eu sei, mas achas que se lhe contar a verdade, ela percebe? Não sei, mas ela merece saber a verdade. Voltaste a estragar a festa. Hã? Posso dizer-te outra vez como estou entusiasmada por irmos juntas para a faculdade? Não precisas de me dizer, não. A sério. Não precisas. É claro que preciso, porque estive a falar com a Joni, que foi à recepção na faculdade da Carolina do Norte, e descobriu que ia dividir o quarto com uma miúda com fobia a germes, que sofre de insónias e tem problemas de sinusite e que passa a noite a andar com umas pantufas do hospital a fazer... que pesadelo! Pois bem, podes ver as coisas dessa forma ou então podes ver como sendo uma oportunidade para a Johnny aprender a ser mais tolerante e compreensiva, que talvez seja a lição mais valiosa que irá aprender na faculdade. Realmente podia ver as coisas dessa forma, mas não preciso porque vou contigo. As duas. Olha, Lily, eu não sou nada demais, acredita, não sou. Para mim és especial. Eu nunca te tinha dito isto, mas estava com medo que não chegasse a sair para a faculdade comigo e achei que ia aparecer uma digressão ou um filme pateta e que não ias conseguir resistir e saltavas fora, mas não saltaste. Nem fazes ideia o quanto isso é importante para mim. Ai, nem imaginas o que sinto ao ouvir-te dizer isso, Lily. Nem fazes ideia. Oh, filho, fui-me deitar às 2 da manhã e a tua irmã ainda estava a pé a pensar no que fazer quanto à Lily. Por isso, tem calma. Não quero que lhe dês na cabeça. É bom ver que não gostas que ela leve na cabeça. Onde é que estavas quando a doce, o canguru fêmea, me deu uma tareia? Não me digas que levaste tareia de um canguru fêmea. Não tive culpa. Aparentemente, sou parecido com o seu ex-namorado, Bobo. Faz-me um favor, filho. Tenta ser meigo, como se não fosses tu. Ela deve estar de mau humor. Bom dia, família. Pois está, devastada. Sempre vais à recepção, não é? Yup. Optaste pela faculdade e desististe do filme? Nope. Mas sempre vais à recepção? Yup. E a Lily, já sabe? Nope. Este plano não me cheira bem. Pai, já não ando no secundário. Já não resolvo os meus problemas com planos infantis. Organizei uma sequência de ações lógicas que, quando executadas devidamente, levam ao resultado pretendido. Por outras palavras, é um plano. Sim, é um plano. Mas é um plano tão brilhante que, quando me ocorreu às 4h37 da manhã, foi uma epifania. Deixa-me adivinhar. Como a Lily pensa que seria difícil ir para a faculdade sem ti, tu vais mostrar-lhe que será ainda mais difícil ir para a faculdade contigo. Oh, não brinques. Ela passou a noite acordada. Tem de ter um plano mais inteligente. Tirei-me desta família. O que estás a fazer? Deve ser da alergia ao pólen. Estranho, quanto mais perto estamos de Stanford, pior é a alergia. Era disto que a Johnny devia estar a falar. Eu peço imensa desculpa. Olha, não faz mal. Tendo em conta os sacrifícios que fizeste para poderes estar aqui comigo, podes fazer o que tu quiseres que eu aguento. Vão ser os melhores 4 anos das nossas vidas. Paredes escuras, imóveis em madeira escura. Detesto madeira escura. É opressiva, repressiva e depressiva. E todas as coisas más que terminem em IVA. Podes parar de ser tão pessimista. A faculdade vai ser ótima. Vá, anda a conhecer a nossa turma. A nossa turma, é isso? Isso o quê? Isso vai ser um problema. Ouve, eu não posso entrar. Assim que entrar, vão reconhecer-me e perseguir-me. E tu vais ser posta de parte e conhecida como a loira que está com a Miley durante 4 anos. Vá lá, isto não vai ser assim tão mau. Isto já não é o secundário. Como se fizesse diferença. Não te esqueças. Eu sou famosa. Viemos para o fim de semana da recepção. Esta é Lily Truscott e eu sou Miley Stewart. Miley Stewart. Vês? Olha, ninguém te perseguiu. Obrigada. Anda. Sim, pode ser. Vai começar. Desculpa incomodar-te. Tens uma caneta? Ah, queres dedicar a quem? Não. É para anotar o telemóvel da minha colega de quarto. Obrigada. Vês? Nem quis saber quem tu és. A malta da faculdade é ótima. O que é que eu te disse durante a viagem? Vão ser os melhores 4 anos das nossas vidas. Toma a pasta. Schnee! A minha namorada vai ficar louca com este colar. Enquanto eu não voltar com ela, não deixe ninguém levar este cavalo. E se ela quiser o coelho? As miúdas adoram coelhos. Bem, a minha miúda adora cavalos. E porquê é que não gosta de coelhos? O que é que te importa? Não sei porquê. Eu preciso de saber. Só tens de guardar o cavalo. Fiz, mas acabaste de estragar aquilo que poderia ser um momento romântico e encantador para todos nós. Eu subsisto. Então, qual é o esquema de hoje para ficares rico? Vais vestir o velho fato de palhaço e deixar que o macaco te dê uma tareia? Bom, o que importa é que posso ter-me humilhado nas últimas semanas... Anos. Desculpa, continua. Mas, finalmente arranjei dinheiro para comprar aquilo à Siena. Um cavalo de peluche? Ela não vai preferir um coelho? As miúdas adoram coelhos. Isso foi o que eu disse. A Siena adora cavalos! E eu estou a falar do colar. O que vai compensar este maravilhoso relógio? Olá, querido. Olá. Estou esfomeada. O que é que te aconteceu? Foi uma velhota e um ladrão enorme. Mas eu tratei tudo. Mas pronto, antes de irmos... Ganhei todas estas rifas. Gostava de dá-las a uma aniversariante muito especial. Oh, Jackson, és tão querido. Eu já sei o que vou querer. Oh, já sabes. Claro que sabes. Eu quero o coelho. Quem é que tinha razão? Bate aqui. Então, e o cavalo? Já viste como é giro? É azul e fofinho. E é azul. Ele é giro, mas... Eu quero o coelho. Está bem, eu vou buscá-lo. Ah, não, eu vou buscá-lo. Eu vou buscar. Eu é que o vou buscar. Quero ter a certeza que não tem pulgas. Oh, está tudo bem. Limpinho. Aqui tens. Acho que tens razão, o cavalo é mais giro. Levo o cavalo. Ok. Mas... podes dar-me o colar. Parabéns. Oh, é tão bonito. Sabes onde vou gostar de usá-lo? Onde? No teu belo e novo carro! Sim, Oliver, a visita à faculdade foi sensacional. É tudo muito bonito. Oh, e a melhor parte, sim. Ninguém reparou que a Miley é a Miley. Aham, era tipo Hannah Montana. Miley Stewart! Ele já percebeu. O teu pai percebeu, a tua mãe também. Passa à frente! Está com dificuldades em adaptar-se. As minhas roupas não cabem todas aqui. Nem as roupas do Marreta cabem aqui. Mas ela vai ter de ultrapassar isto. Adiante, este fim de semana vamos passar a noite no quarto que daqui a duas semanas vai ser nosso durante um ano. Um ano? Nesta miniatura? Olha, tenho de ir. Sim, tenho de dar assistência à Miley. Adeus, amiga. Não consigo respirar. Tu consegues? Eu não consigo. Vá, olha, Miley, tu tens de te acalmar, está bem? Se estás assim tão aflita, vai abrir a janela. Ok. Ok. Oh, macacos, me mordam, não abre! Miley, vais passar assim o ano todo? O que é que disseste? Não te ouço com esta barulheira toda! Mas que barulheira! Uou! Pessoal sempre em festa. Podem ter mais respeito pelos outros. Desculpa, não queríamos... Acabou a converseta. Miley! Desculpem, ela não costuma ser assim. Tu tens de te acalmar, ouviste? Vai tudo correr lindamente. Estamos juntas nisto e nada vai arruinar isso. Olá, olá. Oh, não. Adivinha quem está no quarto ao lado? Eu sei. Somos nós. Se não fosses rica, eu não era tua amiga. O que estão aqui a fazer? Viemos juntar-nos ao pessoal de Malibu. E como sempre vos adorámos no secundário... Vocês odiávamos. Mas isso era só porque não sabíamos que a Miley era famosa. E agora que sabemos, adoramos-vos. Oh, ei, olhem, rapazes giros ao pé da máquina de comida. Oh, bolas, Lily, sabes o que eu percebi? Enquanto cá estiver, nunca nos vão deixar em paz. Sabes o que isso significa? A única forma de ficares bem em Stanford é eu ir-me embora. De que é que estás a falar? Nunca te deixaste afetar pela Amber e pela Ashley. Por isso, olha, faz o que sempre fizeste e ignoras. Sim, mas não é justo para ti. Acho que é melhor adiar um ano Olha, vou fazer um grande filme para Hollywood ou assim. Isto porque te adoro, minha melhor amiga. O que foi isto? Isto o quê? O abraço? Não foi o abraço, sou a tua melhor amiga e faço qualquer coisa por ti. Foi o abraço, sinto-me culpada. Não foi nada, vê. Sim, sim, bateste-me nas costas. Só fazes isso quando te sentes culpada. Não é nada disso. Eu não te bati nas costas, eu esfreguei, vês? Esfreguei. E depois bati. Misturei as duas coisas, bati e esfreguei. É uma carícia. Pois para mim é uma mentira. O que se passa? Vou fazer um filme do Steven Spielberg com o Tom Cruise e vamos filmar na Europa. Eu não estou a acreditar. Sabes, eu é que não consigo respirar. Lily, espera, por favor. Lily, por favor, espera. Eu sei que estás fula comigo. Há séculos que sonhávamos com a faculdade e achas que estou a ser egoísta e a deixar-te para trás. E estás. Estou. Mas tu ainda não leste o guião. Oh. Lily, por favor. Eu sei que isto é o teu sonho, mas... isto também é o meu sonho. Como posso recusar? Não podes recusar. É o Tom Cruise e o Steven Spielberg. Então compreendes? Claro que compreendo. Mas o que não compreendo é que após 6 anos não me conheças o suficiente para saberes que primeiro ia ficar fula, mas depois ia ficar muito feliz por ti. Queria escapar à parte de ver fula. Pois, mas acabaste por não escapar. E quanto à parte feliz, bem podes esquecer. Lily, eu não sabia o que fazer. Oh, então resolveste fazer tudo para que eu não quisesse ir para a faculdade contigo? Parabéns, concretizaste o teu sonho. És a última pessoa com quem quero ir para a faculdade. Não, és a última pessoa com quem quero ir, seja para onde for. Lily, não podes ficar assim para sempre. Diz alguma coisa. Até ir para a faculdade, vou voltar para a casa do meu pai. Já sei a verdadeira razão por estares assim. Ai, sim? Quando é que percebeste? Quando eu te disse? Não. A verdadeira razão, minha menina. Pff. A minha namorada tem uma carreira. E os únicos empregos que consigo são trabalhar para o rico ou levar tareias de animais exóticos que me tiram todos os líquidos do meu corpo. Jackson! Estás despedido. O quê? Só porque eu te insultei, mas... Vou despedir-te porque enquanto não tiveres um trabalho sério, nunca irás sentir-te bem contigo próprio.